comigo. Algo novo mudou tudo em mim. Eu vi o Senhor e vi os seus anjos que clamavam santo, santo, santo, santo, santo. Sua glória encheu meu ser e me fez enxergar quem é Deus, quem sou eu. Ai de mim, Senhor, sou tão pecador. Mesmo assim, seu amor me alcançou. Mesmo assim, seu amor me alcança.